A paz do Senhor, gente, aqui eu falo com o Paulo Neto e eu vim aqui gravando esse vídeo e vou cantar a música Volte a Sonhar, da Elaine Martins. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Quero pedir para você para que deixe seu like, comente o que você achou aqui nesse vídeo e se inscreva nesse canal e ative o sininho. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe. Beijão. Paz. Você diz que está sozinho, mas eu diz estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos, vou te sonhar, vou te Deus abençoe, gente.